disse um be, brandosa e bela. Eu disse um a por nosso amor. Eu disse um be, brandosa e bela. Eu disse um ser. Esperança bela.